91.00 graus, meia dúzia de nós, autorizado a decolar. Ok, então autorizado a decolar de 1.0, restrito ao 1.70 até a posição Jambo, gol 1.250. Pelo Romeu Oscar, é autorizado a decolar da 1.7, venta 1.00 graus, meia dúzia de nós. Guardião 07, final da 1.0, já na final para pouso no Grêmio. 31.00 graus, meia dúzia de nós, informe no solo controlado, Guardião 07. Vamos lá, solo. Solo controlado, Guardião 07. Solo aos 27, frequência livre, Guardião 07. Até a próxima. Decolado aos 28, chame o controle 20.8. 1208 é o controle, o Kilo Romeu. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeu. Kilo Romeu, que na meu pé, escorregador Axé, reporta no farol da barra. Kilo Romeu pé, escorregador Axé, reportará no farol da barra, o Kilo Romeu. Decolado aos 29, controle 120.8. Chamar controle Salvador 108, gol 1250, boa. Controle Salvador, boa tarde, gol 1250, saída Fuga, passando 1400. Gol 1250, contato radar, submantém o nível de voo 1170, via saída Fuga, em caso de falha de comunicações, em Jambo, suba para o nível de voo 350. Ok, saída Fuca, escrita ao 170, até Jambo, em caso de comunicações após Jambo, 350, gol, 1250. Tomate Serra Zulu, prossiga para o controle. Papa Romeu, Mike Serra Zulu, aciona identificação, chegada do Bomete 1 autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 1 no 06. 050 via chegada, QNH 1 no 06, Mike Serra Zulu. Prossiga para o controle, Eco Zulu November. Está presente, está autorizado, correção, está... está autorizado, subida para 2.000 pés, reporte se livrar a CTR Eco Zulu November e mantenha a escuta do controle enquanto no limite da CTR. Eco Zulu November, se mantiver 2.000 pés fora da CTR é a critério, até 3.500 pés. Salvo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar, é a Cusulo 90. Firme a Cusulo 90, intenções. Modificação das regras? Regras de voo modificada, os 1533. Foi para a posição Duna, para a final do procedimento ILS X-Ray da pista na zero, Eco Zulu November, reposta estabilizado. Duna 250, suba para o nível de voo 350. Então para o 350, gol 1250. Mike Serra Zulu, confirme velocidade indicada. 275 Zulu. Mike Serra Zulu, voo em TAP. TAP Zulu. Zulu November, confirme, irá realizar esse procedimento e após irá prosseguir para a pouso final? Gente, voo em Duna. Bom dia, TAN 3804, com a Amapá. Identificação, chegada Bomed 1 autorizada. Desça via chegada para o nível de voo 060, altímetro na 06. Bomed 1, via até o 060, com 1.016, 3804. 3804, reduza para 2509. Reduzindo, 3804. Oscar, no Travessa, Farol da Barra. Romeu Oscar, tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Frequência livre para o seu Romeu Oscar. Luna 250, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterno 125.45. 126.85.45, obrigado. Torre de Salvador, azul 4463, ponto final no 0, pronto. Salvador, azul 4463, ponto final no 0, pronto. O 4463, modifique seu nível de cruzeiro para 1.060 até a liberação do controle. Inicialmente, mantenha 1.060. Livre decolagem da 1.0, venta 1.00 graus, 09 nós, para evitar tráfego na mesma rota. Centro autorizado em grau de decolagem, pista 1.0, nível 1.060, restrito com controle, azul 4.4.3. Está alocado 0.1.1, assim quando eu transponder, está interceptando a BR-324, mantendo 510, vai até rotando da banda aqui, vai visando a nossa escuta mais literal. Gente, mantenha isso pelo controle, Mike Vitor Alfa. Confirme, é Mike Vitor Alfa? Papapá, Mike Vitor Alfa, agora com Nova 21. Já sobrevoou Pau da Lima, 3 milhas da faixa 2, da aproximação 1-0, através de Simbra, Mike Vitor Alfa. Confirme, entre Simbra e Duna? Afirma, entre Simbra e Duna, mas através de Simbra, Mike Vitor Alfa. É, Pau da Lima, através de Águas Claras. Gente, Mike Vitor Alfa. November, confirme pouso na pistão na 0 ou na 7? Mais fácil. Vai cancelar, querida, aqui mais próximo de pousar na 7. Gente, reporta estabilidade, né, pistão November. November, apenas para informação, há um tráfego na sua posição de 11 horas e 5 milhas, um helicóptero, Robson 44, mantendo 500 pés. Fez acolado aos 38, chame o controle, 1-2-0-7-8. Controle 1-2-0-7-8, 1-4-4-6-3. Papatango, Washington, Sierra, copiou o controle. Afirmativo, senhorita. 3.500 agora, propõe mudança de regra na presente. Solicita a CEASA. Washington, Sierra. Regras de voo canceladas 1538. Desça para 2.000 pés. QNH1-0-6. Washington, Sierra. Ok. 2.000-0-6, Sierra. Sierra, voo CEASA, reautorizado, descida para 1.500 pés. Ceasa 1500, Cruzeiro November, confirme estabilizado. Afirmativo. Completo final, chame torre, frequência 98.95. Controle azul 4463. Azul 4463, contato radar, subiu para nível de voo 160, via saída coral no alfa. Coro 60, via coral no alfa, azul 4463. Like, Sierra Azul, desça para 2.000 pés, altímetro na 0-6. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pistola 0, reporta estabilizado. 2.000 no 0-6, autorizado ILS X-Ray da 1-0, reportará estabilizado, Zulu. Já foi autorizado chamar a torre, 1-8-9-5. Torre, 1-9-5. Prossiga. É, a intenção, senhor, é só arremeter na MDA novamente e já entrar na posição de final. Guiado, Epsilon November, reporte iniciando a arremetida. Reportará a November, guiado. Chegou de Sierra, desce para 1.000 pés. 1.000 pés, off Golf Sierra. Vente, Echo-Zulu 90, reposte na perna do vento, da 17, cuide padrão. 90. Quase azul 4463. Compreende a proximidade com Simbra, Mike Vitor Alfa, totalmente condicionado aos seus tráfegos. Quente, Mike Vitor Alfa. Novembro está autorizado a curvar à esquerda, ingresso de perna do vento, mil pés, aguarde base. Novembro livrando curva à esquerda, aguardando autorização para base. Via para 3000 pés, CNH 1 na 06. Via para 3000 no 06, 3804. Serra desça, reautorizado, descida para 1500 pés, Oscar Golfo Serra. 1500 pés, off do céu. Novembro é autorizado base, da 17, e aguarde autorização de pouso. Novembro está girando base, aguarde autorização de pouso. É, informa que há um tráfego no circuito de tráfego da pista 17 com a, na escuta da torre. Agora na sua posição de 11 horas e 6 milhas e meia, é um Papa Alfa 31, mantendo 1 a mil pés. Oscar Golfo Serra, mantém a proa de Ceasa, confirme visual com a pista. Afirmativo, senhor. Está visual com tráfego informado? Autorizado, novembro. Ceasa. Agora sim, visual com tráfego, Oscar Golfo Serra. Gente, mantém a proa de Ceasa e chame a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895, Oscar Golfo Serra. Oi, Papa Tango, Oscar Golfo Serra. Oscar Golfo Serra, autorizado, final da 17, reporte na mesma, o ajuste no 0 no meio, o vento é 120 graus, 08 nós. Gente, poderia, se possível, senhor, autorizar o pouso na 120, posso Golfo Serra? Temo, ingresse na perna do vento da 10, curve à esquerda, ligeiramente à esquerda, pelo setor norte, reporte perna do vento da 10. Vai reportar aqui o vento, o vento da 1-0, o vento da 1-0. 8-95. 1-8-95, senhor. Então, 3804, reduz a velocidade indicada para 2-0-0 nós, desça para 2000 pés, altímetro na 0 no meia. Autorizado a final do procedimento ILS, que se rei da pista na 0, reporta estabilizado. Descendo para 2000, reduzindo, 3804, reportar. Torre Salvador, uma boa tarde, Papa Romeu Mike, Serra Zulu estabilizado, baixado e travado no ILS X-Ray Down 10. Gente, o Mike Serra Zulu, sem pouso autorizado, na 10, vento é 120 graus, 8 nós. Pouso autorizado na 10, Mike Serra Zulu. Zulu informa o tráfego com caravan no setor norte do campo, não interfere na aproximação. Obrigado pela informação, Zulu. Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo no 80, chame o controle Ilhéus, frequência na 20, decimal 1. Na 10, o Oscar Serra vai estender a perna do vento. Zulu Novembro no solo aos 4,6. Estacionar a frequência livre. Serra, é, dá presente. Faça um 360 longo à direita. Reposte novamente, perna do vento, dá 1-0. Ciente, Oscar Serra. O motivo é que temos uma aeronave da SAM que está um pouquinho veloz aí, vai interceptar a final da 1-0. Ciente, Oscar Serra. Então, 3804, inicie redução para velocidade de aproximação final. Reduzindo, 3804. Estabilizando o seu 3204. 3204, completa o sinal de chame torre, frequência 98, decimal 95. 95, boa. Vento, dá 1-0, tráfego da TAM no externo. Serra Zulu, no solo 49, libera a direita, chame só 121, decimal 9. Está 3804. Informa o tráfego à sua esquerda, na perna do vento, da 1-0. É um cargo, mantendo 1000 pés. O vento é 120 graus, 09 nós, pouso autorizado na 1-0. Ciente, pouso autorizado, está 3804. Eu vou oficiar visual com o Airbus da TAM, à sua esquerda. Viemos. No Oscar, Golfe A. Golfe A, Golfe, Oscar, Golfe A. João, com tráfego, está na 3804. Está 3804. Alongue um pouco mais a perna do vento, mantendo sua separação com a aeronave da TAM. É, ao dar presente, está autorizada a base, aguardando autorização para final. Contato final no zero, Oscar Golf Serra, aguarde a pista livre. Linha Serra. No solo 52, chame o solo 219 ao livrar. 219, boa. Salvador, boa tarde, a 3437, ponto espera da 10, pronto. Boa tarde, na 3437, mantenha o ponto espera, um caravan na curta final da 10. A gente mantém o ponto espera até 3437. Oscar Golf Serra, o vento 1-0 graus, 09 nós, pouso autorizado na 10. Vente, Oscar Golf Serra. Autorizado a linha e mantenha no zero. E mantenha no zero, tá 3437. No solo 54, libere a direita na delta. Chame o solo 121 decimal 9. São 3437, decolagem autorizada, dá 10, vento 10 graus, 09 nós. Decolagem 3437. Autorizado o cruzamento da 17, Mike Sérgio Zulu. Descendo a colaboração, vai para através de Duna, bairro de São Caetano, Mike Vitor Alfa. Quem é Mike Vitor Alfa? Mantém escuta do controle. Decolado ao 56, controle 120, decimal 8. 308, boa. 3437, boa, certo. Né? 3437, contato radar na decolagem, subvia saída Arbor 1, transição Elefa, nível de voo 360. 360. Eu com a parte Serra Bravo, controle Salvador, prossiga. Estamos através de Veracruz. E vai prosseguir para pouso em Salvador. Se mantém 500 pés via linha do litoral até ou através de Paripe, para a Serra Brava. Através do porto, não vou interferir não, bom voo. Valeu, encontra já, forte abraço. Só para Serra Bravo, o controle informa que não está recebendo modo alfa, nem modo charge. Check equipamento. Ah, bravo, prossiga. Ainda não recebe. Agora recebe, Papai Romeu, Papai de Serra Brava, autorizado manter a linha do litoral, tem o tráfego do Mike Vitor Alfa, agora 8 horas, confirma 9 horas, 6 milhas, mantendo o sobrevoo próximo à duna, 500 pés. Paciente, o Papai de Serra Brava já ingressou no Bonfim, comprou do Elixir, a Sierra Índia, Eco Índia, está mantendo os 800 pés até mais próximo. Sim, Papai Romeu, Papai de Serra Brava. Agora recebo o Alfa. Agora o controle recebe Alfa e Charlie. Muito graças, hein? Charlie Gol 2013, ponto zero e pronto. Gol 2013, decolagem autorizada, dá 1-0, venta é 1-0-0 grau, 09 nós. Eu sinto autorizado ingresso, além da cola da 1-0, o gol 2013. Maria 2230 na escuta do controle Salvador. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230, informação papá. Passarelo 2230, sua identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 06 no Proditoc. Proditoc, desce para 4.000, em condição de autorizar a duna, senhor? Toque, autorizado. Boa toque, então, 2230. Salvador, boa tarde, azul 2771, a transferência. Ponto 2771, voando para o desce para o nível de voo 050. Após Bomed, desça via chegada Bomed. Após Bomed, após Bomed, via chegada Bomed. Sente. São 3437, chame o centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 120 decimal 8. 208, bom dia, boa tarde. Boa tarde, controle, o gol 2013 passa 1.500 na arbó. 0-1-3, contato radar na decolagem, se devia sair da Arbor 1, transição Alefa para o nível 360. 360, Arbor 1, Alefa 2013. Oi, Salvador, boa tarde, gol 2067, próximo ponto de espera da 1-0, está pronto. Carregou 2067, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Autorizado a alinhar e manter o voo 2067. O 2067 ao alinhar, em livre decolagem, dá 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Alinhar, livre decolagem, voo 2067. Salvador, tá na escuta do Papá Romeu, Papá Serra Bravo? Papá Serra Bravo, já visual, colocar de pouso? Afirmativo, senhorita. Frequência livre, Papá Serra Bravo. Muito grato, boa tarde. Jorge Descida, com a informação, Papá. É o 2771 da Azul. Azul 2771. Patrão de voo médio, após desça via para o nível de voo 050. Começando via 050, nós estamos no ideal agora. É uma informação, a informação papal está dando uma intensidade de vento errônea, viu, senhor? Tá cruzando 59 nós. Sim, vamos informar todos. Autorizado, cruzar 17, Oscar Golf Zero. Autorizado, cruzar 167, decolado ao 08, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa tarde. Voo 2067, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1, a transição motiva para nível 360. Salvo 1, motiva 360, voo 2067. Direto motiva para o gol 2067. O 2067 está autorizado, Leda. Leda, 2067. Está 71, não consigo velocidade indicada. 240. Reduza para 2209. 2097. Autorizado, motivo. Motivo, obrigado. 2067. Para o curso do localizador, curva esquerda para o A1-30, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado sinal IS X-ray da pista no 0. Esquerda 1-30, só confirma para mim, senhorita, a altitude? 2000 pés. S-2000, nesta curva está autorizado ILS 2230. 1255, a identificação dessa via chegada 11 para o nível de voo 050. 050 via chegada, sim. Toma que você deu contato com o consultor com o tempo. Voo 255, conforme velocidade indicada. 2, é, reduzir um pouco para... Agora aumentando para 250. Reduza para 220 nós, voo 255. 220, gente. Dois sete, sete um, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no meio. Quanto meio com meio, 16, 17, 71. 771, numeração para sequenciamento, curva esquerda para o A0, 15, limite radial 280 do VR Salvador. Esquerda 095, 280 do VR Salvador, limitação 2771. Boa tarde, Oceanair 6320, transfere. Oceanair 6320, essa identificação dessa via chegada, BOMED 1 para nível de voo 050. Essa via chegada 050, BOMED 1 mesmo, 320. É o 2771, qual a velocidade ideal, senhora, para sequenciamento? Número 2. Ok, você é o próximo, né? Tá bom. É após o tráfego que está ingressando agora? Afirma, o 2771 para o curso do localizador, curve à direita na proa 060. Direita 060 para o curso do localizador. Azul 2771, reduza para 180 nós, tráfego 1 hora, agora 12 horas, 8 milhas, descendo para 2.000 pés, o número 1 na aproximação, a TR-72. Gente, agora vamos nos encaixar no tráfego, temos ele na etiqueta. Azul 2771, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado, ILS X-Ray, estão 10, informe estabilizado. Excelente, para 2.000, informe estabilizado. Boa tarde, Tener 63, Zulu 500, na informação Papa. 63-15, desça via chegada a mão para o nível de voo 060. E a chegada a mão 060, Tener 63-15. 12067, no centro Recife, 125-1, no alterno 23-18. Tener 6-20. 2067, no centro Recife, 125-1, no alterno 23-18. Tener 6-20. Prossigo, Channel 6320. Para o sequenciamento, mantenha chegado, Channel 6320. Mantenha. 2067, chame centro Recife, 125-1, alterna 123-8. 25, 238, voo 20, né? Estabilizou, passaria do 2230. Passaria 2230, turno 8, decimal 95. 2895, obrigado. Está passando 080, pode continuar a descida no procedimento com essa velocidade? No 255? No 255. Pode manter os 220 mais até pelo. Ok. E pode continuar a descida? No 255, desça para 3.000 pés, ajustando 016, cancelada a recepção de altitude em pelo. CS 3.000, cancelado a altitude em pelo. Salvador, muito boa tarde, Xander 6141, Xander Tapapá. Xander 6141, Xander Identificação, desça via chegada Bonf para nível de voo 070. 070, com a Bonf, Xander 6141. Salvador, boa tarde, está 3378, decolou, cruza 1300. Então, 3378, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, transição Frote para nível 370. Momo Frote, subindo para o 370, 3378. Xander 6320, desça para 4.000 pés, ajuste 0016, foi na Prodiduna. 4.000 no 016, Prodiduna, 6320. Estabilizado, azul 2771. Azul 2771, no torre 1, no 8, décimo 95. 295. Boa tarde, Oceaner 6226, Mato Papá, desça 1 no 70. Oceaner 6226, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Via Bomed 1 para o 060, 6226, também não para o 60. Sim, forma aí, fazer 1 no meio, obrigado. V315, reduza para 2209. Reduzindo 2209, o Xanar V315. Ok, obrigado, aguarde a pista livre. O azul 2771. Sareto 2230 no solo, 21. Chame o solo, 21, decimal 9. 3378, devido a tráfego na chegada Bonf, mantenha a saída. Gente, manter a saída, 3378. Deixa eu ver. 255, desce para 2.000 pés, ajuste no 095, autorizado sinal ILS X-Way, desce no 0, informe estabilizado. Vamos lá, no 255. 41, reduza para 250 nós. Reduzindo para 150 nós, Xanã. Serra Golf Oscar, prossiga. Serra Golf Oscar. Aguarde para iniciar o táxi. Irei solicitar o visual especial do senhor junto ao controle. A operação no momento é instrumento. No 2, tempo. Chanel 320, confirme, está realizando desvio? Um pequeno desvio, senhorita, aqui à esquerda, ficar na formaçãozinha, já vamos reaprovado, né? Gente. Rua 255, chamei a Torre 118, 295. 295. Max, e autorizado o visual especial, reporte para ingresso na 17. Por Salvador, com as munições agora, aeródromo de Salvador. Instrumento, teto 1.300 pés, visibilidade maior que 10 km sem chuva. Teto de 1.300 pés. Estão se avistando o campo, ajuste 1.0 no 5. 1.0 no 5, vai preparar. Azul 2771 no sol 24, chame o sol 21 decimal 9. 219, 2774, 71. 315. Aguarde. Chineg é 320, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no meio, autorizado. Final ILS X-Way, pista 1.0, informe estabilizado. 2.016, autorizado ILS, portaria estabilizado, 6320. Cruzeiro 5, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no 5. 3.000 com 0.05. Avistou a 1.250, reduz a velocidade para 220 mais. 315, tráfego 1 hora, 1.3 milhas, rumo nordeste. Descendo para 2.000 pés, é o tráfego que eu precede.